estás aí, além de olhar. Vivo onde ninguém vê, sabe, sem procurar. Sabe, sem vivo onde ninguém vê, sabe, sem procurar algo te faça parecer. Estás aí dentro do ar, quieto como o mar. Sabes andar no escuro sem precisar. Thank you. Na noite sem nó, caminhamos devagar.